o jogo e começa mais uma prorrogação. Começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei meu celular, entrei no WhatsApp e chamei os meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia acontecer. Na sequência, eles logo deram risada e falaram: Kekel, logo você? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Aonde é o Prorrogação? É isso aí, bem-vindos a mais um Prorrogação. Gosto da interação dos participantes. Que poesia. Poesia. Eu tô fazendo uma alusão, é claro, à gloriosa poesia de MC Kekel, de El Mandela. Isso aí é bom. É o Mandela, cara, isso é, mano, é muito engraçado. Cara, eu lembro que eu tava na formatura que eu fui da minha prima, que tá aqui em casa hoje, inclusive. A gente tava lá na formatura e de repente teve uma hora que começou a tocar funk, né, mano? Aí o bagulho fica louco, né? Não, exclui a parte que eu dancei o passinho do Romano. Tá. Duvido. Dancei. Deu a sarrada no ar. Com certeza, mano. Ô, Carlos. Olha só, medicina Unicamp, entendeu? A galera não tava ligada no movimento do funk. Então começou a tocar, meu amigo. Eu nunca fui bom dançarino, eu não sei dançar. Mas eu tenho a cultura do funk enraizada em mim, entendeu? Aí, quando começou, meu amigo, de repente eu era o cara da pista de dança. Porque eu manjava do passinho. Cheguei numa mina, eu virei, você não sabe o que é o passinho? Pá! Passinho do Romano, meu amigo. Conquista na hora. Duvido, mano. Tu não deu sarrada no ar. Meu amigo, cara... Tu não deu a sarrada no ar. Existe, né? A quantidade de álcool que tava no meu corpo, eu tava qualquer coisa, meu amigo. Viado, se tu dá sarrada no ar, velho, tua pica vira de ouro logo na cama, logo de cara. Meu amigo... Cara, eu tô te falando um negócio real, meu amigo. Agora, a diferença do Rio de Janeiro, velho. Se tu vai numa chopada de medicina aqui do Rio de Janeiro, velho, que toca essa funk. É óbvio, né? Cara, mas eu só queria dizer... Não, existe outra música aqui no Rio de Janeiro? Exato. Gênero musical. Existe pagode. Não, só existe pagode. Ah, pagode é só em cantos específicos. A única coisa tem que ir numa festa temática do pagode pra colocar pagode. A única coisa que existe é o pago funk. Esse existe, mas não o pagode. Olha só, eu queria continuar meu raciocínio. De que, de repente, começou a tocar El Mandela, né? E óbvio que eu sabia a letra, né? Porque sou entendido do funk. E aí começou a tocar e eu comecei a cantar, El Mandela. E de repente, minha prima virou pra mim, o que esse cara tá cantando? Eu falei, é o Mandela. Aí ela falou, o quê? O Mandela. O Mandela, Mandela, Apartheid, é o Mandela, entendeu? Porra, dificuldade, mano. As pessoas nem entendiam, velho. Eu tive que explicar o que que era, velho. Teve que desenhar, né, velho? Cara, eu adoro quando essa pergunta acontece. Quer que eu desenhe? Eu falo desenho. Aí tu foi lá e desenhou vários quadrados e bolas, né? Quadrados e círculos. Que é isso que você faz pra aprender a desenhar. Inclusive aí um abraço pro meu aluno, Gustavo. Parabéns aí, um dia você sai do quadrado. Não se preocupa. É, um abraço, vira... Gustavo. Você que tá usando o seu dinheiro da pior forma possível. Pau no cu, né, mano? Obrigado, irmão. Ó, um abraço aí, Gustavo, futuro pedante. Isso aí eu já tô ensinando aos poucos. Eu aprendi como professor, cara. Vê se eu tô fazendo certo. Eu só visto vermelho, falo que Che Guevara é herói e que Cuba é maravilhoso e não tem desigualdade. Não, cara, você aí não é pedante, aí você só é comunista. Ou não é todo professor de arte? Eu pensei que era. Confundi. Não. É. Mas é. Você pode gostar de mortadela, cara, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É fundamental, talvez. Mas. Olha só. Pô, mas quem não gosta de mortadela também é bandido, cara, na moral. Ué, mas uma pessoa. Ô, Eru, mas uma pessoa pedante pode acabar não gostando de mortadela? Não, isso é um absurdo, cara. Aí tem que ir pra cadeia. Ô, Lucas, você gosta de mortadela? Eu gosto de mortadela. Ah, bom, obrigado. Não, olha só. É pedantismo muito... tem limite também. Eu só queria dizer que essa foi uma das piadas mais inteligentes e engraçadas e talvez ninguém tenha percebido. Parabéns, Edu. Parabéns. Inclusive, queria deixar um recado. Fábio Faria, aprenda. Tá? É, porque você não só colocou uma piada ambígua de duplo sentido como uma realidade absoluta, porque não é possível não gostar de mortadela. Exato. Entendeu? Ao mesmo tempo que pode ser usado como uma piada ambígua super interessante. Você é um gênio. Eru Marx é um gênio. E com essa informação, nós vamos começar nosso podcast. Começar as nossas notícias, eu vou já tirar do caminho as notícias de eSports. Recentemente, Ronaldo Fenômeno e o maluco do poker, que eu não sei o nome, eles se juntaram, porque eles têm uma parceria no mundo do poker, papapá, e compraram o time da CNB, de League of Legends. Olha só. Ai. Que informação. Eu vou manter o meu primeiro comentário sobre isso, que agora nós teremos mais travecos e putaria dentro do LoL. E com certeza o crescimento do esporte como consequência. Não é mesmo? Eu acho que isso é fundamental, cara. Fundamental. Eu falo isso porque recentemente eu tava vendo resenha ESPN com o Careca. Uhum. E aí ele tava falando, e ele falava, tipo assim, que eles iam jogar, né? Isso na época do Guarani e depois na época de São Paulo também. E aí eles iam jogar, e ele falava que, tipo assim, tinha reunião tática já. Só que ele falou, não é que nem os clubes hoje em dia tem e tal. Não, a reunião era o seguinte, segunda-feira tinha um churrasco. E aí no churrasco a gente já comia uma carne, uma cerveja e já trocava uma ideia de como que ia ser o jogo. E aí a gente se preparava, pá, dava um dia de descanso, na quarta tinha um outro churrasco e já jogava. Aí ele falou, essa era a definição tática, ele falou assim, o Guardiola veio e falou que, pô, maior referência aquela nossa seleção, tal, o jeito que a gente jogava, que jogou contra o São Paulo, lá, pá. Então, a gente decidia isso, a gente já tinha essa noção de tática, de linha de passe, só que a gente conversava isso no churrascão de segunda. Sensacional, genial, cara. Genial. Ele respondeu. Ele respondeu. O churrascão de segunda tinha mais. Mano, eu achei engraçado que basicamente foi o Careca virando falando assim: então, Guardiola, você faz todo esse seu esquema tático, toda essa coisa, futebol total, blá blá blá blá blá. Então, a gente decidiu esse negócio no churrascão e a gente ainda estuprou você em todas as situações possíveis. Só isso. A gente dominou o futebol mundial com decisão de churrascão. Cara, mas que decisão que, não, que sai de churrasco não é boa? Verdade. Todas as decisões que saem de um churrasco, principalmente se você estiver muito chapado, são boas. A primeira decisão boa é ter o churrasco. Com certeza. Exato. A segunda decisão boa é qual carne comprar. Exato. A outra decisão já é marcar o churrasco assim que acaba o primeiro churrasco. Com certeza. A próxima decisão a ser tomada é qual cerveja comprar e como ela não fazer, ela não acabar. Exato, exato. Pode acabar a água, mas não pode acabar a cerveja. Pode acabar a carne, mas não pode acabar a cerveja. Pode acabar o mundo, mas não pode acabar a cerveja, meu amigo. Com certeza. Olha só. Cara, mas é muito engraçado você escutar. Porque, olha só, tá entrando um jogador de futebol, o Ronaldo vai basicamente investir, e todo mundo sabe da noção, Ronaldo empresário, investe no negócio, dá certo, é que nem a vinda dele pro Corinthians, é basicamente um investimento. Óbvio que ele jogou bem pra caramba, gordo, mas foi um investimento também. Cara, o mais legal são os tipos de investimento que o Ronaldo faz, tá ligado? Porque ele investiu em poker, aí ele abriu a empresa de publicidade, aí ele comprou o negócio da Valzira, e agora ele tá indo pro LoL. Então quer dizer, é só parada meio gorda, tá ligado? Quer dizer assim, você monta uma indústria de publicidade pra jogador, principalmente, uma agência. É o quê? É pedante, vamos colocar sério, né? É uma parada ali meio já ali artística, tentando ser artista, mas não é artista. É publicidade, pá, não é? Sim. Não, você esqueceu da parada dele lá no Fort Lauderdale, na terra do fast food. Verdade. Exatamente. O poker, você faz o quê? Você joga sentado, fumando um charuto e enchendo a cara. Só tem gordo no poker. É, exatamente. Aí você faz o quê? Você compra uma empresa de bolo, porque agora você pode jogar poker comendo bolo. Porra, não sabia que a empresa de bolo era dele não, cara. O bolo dele é bom pra caralho, cara. É bom pra caralho. É, mano. Porra. Mas você já viu alguma coisa agora... que o Ronaldo faz que não é boa? Tudo que o Ronaldo faz é bom, mano. Ronaldo é um gênio, velho. Não, contra que tá prostitutas, ele não é muito bom, não. Não é sim, porra. Não, pô, é claro que ele é bom. Sempre vem um brindezinho. Sempre. O melhor de dois mundos, como diria Valente. Olha só. Não... Cara, é incrível como o Ronaldo... Esse negócio de brindezinho, ele aprendeu com o McDonald's. Estratégia de negócio, ele olhou o mercado, aprendeu, entendeu? Olha só. Ele olhou e falou assim, porra, o que é que o Kinder Ovo fazia? Exato. É isso. Exato, é isso que eu preciso, né, mano? Inclusive... Eu vim com um brinquedinho. Eu preciso de um brinquedinho. Olha só, hein? Eu queria falar, é incrível como o Ronaldo, ao contrário da maioria dos jogadores, aproveitou toda a fama e todo o dinheiro dele, e ele ficou mais rico, tá ligado? É incrível, cara. É incrível, porque a maioria dos jogadores não consegue fazer isso, né? Acabar a carreira por mais dinheiro que tenha, tá ligado? Não consegue fazer isso ir pra frente, sabe? O Ronaldo conseguiu, velho. É, o Adriano também, cara. É... A gente tem aquele print lá do cara perguntando, Adriano, seu dinheiro não acaba não? E o cara, Adriano, não, graças a Deus. É muito bom isso, né, cara? Não, graças a Deus. Ué, velho, mas eu teve um papo aí com o pessoal que eu conheço, que eles falaram que, tipo assim, lá na Vila Cruzeiro no Alemão, velho, tudo é financiado pelo Adriano. Então, tipo assim, o Adriano chega ali, aí tu quer abrir um comércio. Aí tu vai lá e conversa com o Adriano, tu não vai num banco, tu vai no Adriano. Aí o Adriano vem e fala assim... Ah, não, eu financio pra Twitter e tal, você me paga com juros pequenos aí. E o Adriano vai ganhar dinheiro assim, velho. É, o Adriano virou um banco. Caralho, mano, ele vai fazer cara, ele vai fazer um banco, mano. O banco imperial, o velho. O banco imperial. Nossa senhora, caralho. Adriano é foda mesmo, cara. Aí, quem manda nesse país? Quem manda nesse país? É banqueiro, cara. O Adriano tá investindo melhor que o Ronaldo, cara. Novo concorrente do Itaú, Itaú é meu ovo, mano. Banco Imperial. Caralho, vou abrir uma conta nesse banco. O Ronaldo comprou time de LoL, o Adriano vai comprar um time de Crossfire. Esse é o esquema, moleque. Crossfire live action. Caralho. Então, cara, o Adriano vai fechar com o pessoal do CS, das festinhas. Nossa, vai. Não, ele vai virar muito brother dos caras do CS, mano. Não, o brother do cara do CS vai ser o Ronaldinho Gaúcho, mano. Nossa senhora, cara. Ronaldinho Gaúcho, parabéns, velho. Então, vamos embora pra próxima notícia. Gol! ainda na próxima, eu esqueci como essa meta é longa, não é ouvido? É, ainda na próxima notícia, de falando de joguinhos, quero comentar o novo lançamento do jogo de Conan Exile, que vai ser um jogo multiplayer, online, RPG, meio que competitivo também. E nesse jogo... Totalmente. Do Conan, competitivo, pá, o mundo aberto, você cria e você tem outros guerreiros, e você luta e você morreu, você perde tudo e tem que fazer outro personagem. Entendeu? É assim. E aí você vai lutar como um Conan e você tem que escolher o tamanho da sua espada. Mas não bem uma espada, assim, eu tô falando do seu pênis mesmo. Na criação dos personagens, é importante que você defina os dotes do seu personagem. Cara, olha que coisa genial. Eu não sei se o jogo é assim, mas se a cada XP que você ganha e a cada adversário que você mata, o teu pau fica maior. Mas, porra, no nível 35 você não consegue andar, né, mano? Você tem que virar um saiadinho, amarrar o rabo, né, mano? Porra. Ué, acontece. Não, aí você sobe de classe, você sai do bárbaro germânico e vai pro zulu sudanês. Porra, caramba, mano. Não, vai ficar meio complicado a partir de determinado tempo, né, cara? Que não vai dar muito pra andar direito. Imagina, um jogo assim, todo mundo começa com 10 centímetros de pau e a cada todo mundo começa sendo japonês. Você começa na Ásia. A cada XP que você ganha, você vai aumentando meio centímetro. Você começa no Japão e termina na Namíbia, né, mano? É. Mais ou menos assim. Parabéns! Parabéns, você é russo! São Paulo tem 14 centímetros, você é russo! Parabéns, agora você é keniano! Agora você tem 20 centímetros de pau! Olha só, caramba, genial, hein? Bora indexar esse podcast no Catu? Bem, então é isso. No próximo Audiolog de número 6, não sei qual o título, não se esqueça de escutar esse podcast. Então vamos para a próxima notícia. Depois desse assunto só podia ser Built mesmo. Entendeu? Não tem como. Isso não, cara. Biolada fatal. É uma biolada fatal do Buffalo, Buffalo, Buffalo Bill. Não é mesmo? Então vamos para a próxima notícia. Nossa próxima notícia. Andrezinho é agredido após ser flagrado com ex-mulher de amigo. É foda, né? É foda ser corno do Andrezinho, cara. Mas o Andrezinho é muito feio, cara. Na moral. Dinheiro é foda, mano. Abre aspas, o amigo do Andrezinho corneado. Falei pro Andrezinho que ele é um verme. Falei pro Andrezinho que ele é um verme, é foda, né, mano? Caralho, mano. O que aconteceu foi o seguinte: o meio Andrezinho foi agredido na noite de terça-feira passada. Isso por conta dele ter flagrado com a ex-mulher de um rapaz que era seu amigo há 20 anos. Esse indivíduo descobriu a traição e foi até a casa do jogador em uma cobertura em um condomínio de luxo no Barra da... Cara, até o Andrezinho tem um condomínio de luxo, mano. Na Barra da Tijuca, mano. Puta que o pariu, mano. Caralho, eu fico surpreso, mano. Cara, se o Pará tem, mano. É verdade, né, mano? Você tem um grande problema com o Pará, né, mano? Ah, mano, Pará, vai tomar no cu, na moral. Caralho, mano. Cara, tô... Não, pior que ser corno pro Andrezinho é ser corno pro Pará, mano. O maluco nem jogar bem joga, velho. Cara, 20 anos de amizade e o Andrezinho corneou o maluco, velho. 20 anos vale nada mesmo de amizade. Cara, imagina, olha a imagem que eu mandei. Imagina você ser chifrudo pra esse cara aí. A decepção que é na vida. Caralho, Andrezinho, mano. Velho, olha aqui o papo da história. É, eu sou corretor de imóveis, o cara que é o Cornelo falando. E também dirijo táxi para executivos. Eu estava deixando o passageiro no Península, quando vi que a cobertura do Andrezinho estava acesa e resolvi fazer uma visita. O porteiro interforou, mas ele estava no segundo andar e não ouviu. Como o porteiro já me conhecia porque eu frequentava muito a casa dele, me deixou subir. Entrei pelas portas dos fundos, que sempre fica aberta. Aí eu subi e encontrei ele trepando com a minha ex-mulher. Genial. Cara, é muito uma cena clássica, né, velho? O cara entra pelos fundos e pega a mulher dando pro outro cara, né, velho? É que nesse caso é uma versão bizarra em que é o Andrezinho, né, mano? Caralho, velho. Caralho, cara. O melhor que eu achei dessa história toda foi o papo do Andrezinho depois. Porque o Andrezinho, ele é jogador do Vasco. Certo. E foram perguntar dele dessa treta aí, só que aí ele falou, pô, eu não quero falar desse assunto, eu tô muito concentrado no Fla-Flu. Mas ele é jogador do Vasco, mano. Exato, essa é a parada. O Fla-Flu, ele quer dizer ele comendo a mulher do cara, eu não tô entendendo, velho. Ok, não aconteceu nada demais, é uma coisa de cunho pessoal e resolvo fora daqui. Temos um clássico que é mais importante, vim dar coletiva pra falar dele. Estou pensando no Fla-Flu e com a cabeça tranquila. Não, não é nada demais, eu só enrabei a mulher do meu amigo de 2 décadas. E eu tô pensando num jogo que não tem nada a ver comigo. Que nem vai acontecer, inclusive. Que nem vai acontecer, é verdade, né, cara? O Flamengo tá jogando com quem agora? Tava jogando com o Remo hoje? Quê? Nem lembro com quem ele tava jogando o Flamengo. Macaé, não tenho certeza, não tô ligado. Ah, é Macaé. Era o Macaé. O importante é que, cara, você ser corneado pelo Andrezinho. Não, mano, esse cara devia se suicidar. Não, ele já fez certo, já bateu no Andrezinho. Não, ele tem que se suicidar. Cara, mas isso daí, cara, você bate no Andrezinho e ele continua feio, porque ele já é feio pra caralho. Verdade. O que adianta bater no Andrezinho? Você desconta sua raiva, caralho. Mano, pra quem bater no Andrezinho, ele já joga no Vasco. É, velho. Porra, olha, velho. Olha só, o cara joga no Vasco, o cara é feio. Você cara passa. Tocho, ele é o Andrezinho com o copo d'água, mano. Mano, ele é o Andrezinho, cara. Não tem o que você fazer pra piorar a vida do cara. Ele é o Andrezinho, velho. Porra, velho. Como você piora a vida desse cara, mano? Me diz, transforma ele no Pará? Só se tipo, a única coisa que você pode fazer é tirar o dinheiro dele, tá ligado? Ponto, tá bom. Caralho, mano. E mesmo assim a vida dele não vai mudar muito, né, mano? Né? Porra, velho. Porque condomínio de luxo também consegue com tráfico. Olha só. É isso. Essas são as notícias dessa semana. Então vamos embora falar de futebol. Olha só, vou começar a falar de futebol mundial, tá? E eu já vou começar aqui falando. Gabe Jesus chegou e Sterling nunca mais vai ver a posição de titular na vida dele, né? É só um milagre de Jesus, hein? Olha só, mano. Cara, eu esperava muita coisa da estreia do Gabe Jesus. Eu só não esperava que ele fosse comer o cu de todo mundo logo nos primeiros jogos, tá ligado? Só isso, que eu não esperava. Cara, é engraçado, né? O time acertou hoje. Não, o Gabriel Jesus acertou o time, você quer dizer, né? Porque... Não, porque foi bizarro o jogo de hoje, velho. Porque todos jogaram bem, até o Sterling jogou bem. Cara, a questão, sabe o que que é? O que que... Olha só, o Manchester City tem vários problemas. Ainda tem vários problemas, tá? Eu acho que isso é uma renovação momentânea por ter um cara ali que tá decidido, tá ajudando sangue novo, tá ligado? Mas o Gabriel Jesus resolve um dos grandes problemas que é. O Agüero não tá jogando bem, certo? O Agüero era o cara que definia pro time, ok? Então tava faltando no City alguém pra definir. City não joga com atacante centralizado, certo? Ah, sim. O City não tem atacante de referência. Não tem ninguém pra definir. O Sterling não sabe jogar pro gol. E o De Bruyne, às vezes, quer jogar bola. Tá? Quando entra o Gabriel Jesus, tira o Sterling. Então você tem o Gabriel Jesus. Toca no Gabriel Jesus e ele resolve. O Gabriel Jesus pega a bola, resolve e fala, eu vou definir. Então ou ele tá dando uma assistência, seja o último toque, que seja, ou ele tá chutando no gol. E o Gabriel Jesus é um jogador incisivo que busca o gol. Muito menos firula, muito menos corridinha, muito menos frescuria que Sterling e outros jogadores no elenco do Manchester City tem, tá? É um jogador extremamente objetivo, que define a jogada, fazendo uma posição muito parecida com a qual ele faz na seleção brasileira, tá ligado? E é isso. Era o que o City precisava. Pronto, agora o De Bruyne pode tocar no Gabriel Jesus, o Yachty pode tocar no Gabriel Jesus, toca no Gabriel Jesus... E pronto. E a partir dali as coisas se acertaram, entendeu? Porque... Cara, o que eu tenho pra ver agora é como é que vai fazer o time jogar com o Agüero e ele, velho. Porque, tipo, o Agüero é bom. É impossível. O problema é que o Agüero não tá jogando bem, cara. Não, mas o Agüero não é bom. O Agüero nunca vai ser banco desse time. Tipo assim, pensa por um momento. O time hoje foi Yachty, aí foi Sané, Sterling, Davi Silva... De Bruyne e Gabriel Jesus. O Agüero foi no banco e tava voltando machucado. É, mas ele fez aquela estranha em que o Sterling joga meio pra meia. É, beleza, ok. Enquanto eu te falando, eu tô lembrando isso. Cara, o Agüero, ele é melhor que o Sterling, ele é melhor. O Agüero é titular, ponto. E o Gabriel Jesus é melhor que o Sterling e ele é melhor que o Sané. Mas o Sané é muito bom jogador. Mano, tipo, o Sterling provavelmente vai rodar nesse time. Abraço. Sim, eu falei, qual foi a primeira coisa que eu falei? Sterling nunca mais vai viver a posição de titular. Cara, tipo, não sei, o time do Guardiola roda bastante, né? Mas. Cara, eu duvido você virar no jogo e falar assim, ah, vou tirar o Gabriel Jesus e deixar o Sterling. Não vou, tipo, desculpa, não é pra. Sabe o que vai acontecer, ó? Minha visão, Carlos. O Gabriel Jesus vai ser a referência, assim como ele é na seleção brasileira, e é como ele jogou os últimos jogos. E o Agüero vai transitar pra uma posição como a do Neymar. Não acho, acho que pode acontecer ao contrário. Cara, minha visão, futebol, eu acho que o Agüero tem mais capacidade pra fazer uma função como a do Neymar que ele faz na seleção do que o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus... Eu acho que pode, time. Eu acho que... Mas o que eu tô falando é questão de alteração no todo, de recomposição, tá ligado? Se o alguém tem que cair pra ponta pra recompor, duvido que vai ser o Agüero. Vai ser o Gabriel Jesus, entendeu? Mas aí não necessariamente ele precisa dessa pessoa pra recompor, porque ele pode jogar, olha só, ele pode jogar só com o Agüero e o Jesus, certo? Na frente. Os dois se movimentam, nenhum deles fica parado na área, certo? E com o De Bruyne na meia, tá? O Yaya Touré voltou pro time, porque ele foi obrigado a botar o Yaya Touré, porque não tinha como ficar sem. E agora ele tem mais alguém pra compor esse meio de campo, entendeu? Não, sei. E o Silva tá jogando bem. Contanto que o Silva esteja jogando bem, porque às vezes ele desaparece. Quando eu acredito que o Silva esteja jogando bem, no meio de campo, ó. De Bruyne, Silva e Yachty. Fernandinho marca, ok? Beleza. A zaga deixa a zaga como tá. E aí deixa o Agüero e o Gabriel Jesus lá na frente, tá ligado? E aí vai acontecer daquelas transições loucas do Guardiola, em que o De Bruyne e o Agüero vai rolar inversão, e aí volta Jesus e vai no meio do jogo, tá ligado? E volta Jesus. E volta Jesus, né? Pô, Jesus volta. Mesmo depois de 3 dias, pá. Não, é. Cara, assim... Inclusive, os jogos do Manchester City vão começar a passar na Record, né? É. Olha a imagem que eu mandei. Ai, meu Deus do céu, mano. Caralho, mano. Tá ali, é o logo, tá ali, ó. Record. Milagres de Jesus. Caralho, mano. Velho, eu sei que... Eu fiquei surpreso com o quão rápido o Gabriel Jesus se adaptou, tá ligado? Pra mim chega a ser surpreendente, tá ligado? E eu posso dar uma declaração polêmica aqui? Ah. Eu acho, eu vejo essa possibilidade acontecendo. Escuta o que eu tô dizendo. Se o Gabriel Jesus continuar evoluindo e continuar jogando do jeito que ele tá jogando, eu vejo uma perspectiva próxima do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. E dentro dessa, dentro dessa perspectiva, em 3 anos, o Gabriel Jesus pode ser melhor do mundo e antes que o Neymar. Pá. Ah, tá. Pode. Por um motivo. Não porque o Gabriel Jesus seja talvez melhor do mundo mesmo e melhor que o Neymar. Mas porque hoje a função que o Neymar faz, e foi uma discussão do último prorrogação, e que eu falei quando a gente discutiu FIFA The Best, que o Neymar não ganha o melhor do mundo e não ganha tanto destaque porque hoje ele é muito mais assistente no Barcelona do que figura principal. O que eu posso falar com certeza é que em um futuro próximo, talvez, com certeza talvez, né, mas vamos botar assim, vamos botar aqui, no futuro próximo, talvez o Gabriel Jesus seja mais importante para o City do que o Neymar é para o Barcelona. E isso é muito possível de se ver no futuro próximo. Não, mas é porque... Não. Muito fácil de se ver porque é o Manchester City também, né? Porra. É, não, mas é isso que eu tô falando. Você tem a comparação dos times, tá ligado? Pô, o Manchester City, beleza. Tem o Agüero, tem o De Bruyne. Ok. Mas não é o mesmo nível que é o Messi e o Suárez, né? Então, isso mantém ainda o Neymar por trás. Não é e só... o Neymar não vem jogando bem. Não é só... Mas, cara... No, o Neymar não vem jogando bem. Eu assisti as últimas 3 partidas do Neymar do Barcelona e ele jogou para um caralho, entendeu? Só que ele jogou para um caralho dando passo, tocando a bola, movimentando, tá ligado? Ele não jogou para um caralho sendo o cara que tá fazendo os gols, entendeu? Tipo, o que pra mim é uma diferença. Porque o que acontece é o seguinte: ah, melhor do mundo, tá jogando bem, não tá jogando bem, tá jogando bem Cristiano Ronaldo fazendo 5 gols Neymar, entendeu? É essa a questão que eu coloco, porque os últimos jogos que eu vi foi o Neymar jogando muito bem, na minha visão, dos últimos jogos que eu vi, o Neymar jogando muito bem, mas não vai receber atenção pelo tipo de papel que ele tá fazendo no time. É porque ele não é o principal do time, né, velho? Mas esse conflito vai sobressair, velho. Eu não sei se não é, ele não é o principal. Ele não é o principal no que a gente diz, ah, ele não é o protagonista da história porque ele não é o cara fazendo gol, seja lá o que for. Eu acho... Cara, o detalhe do Neymar, nessa temporada, vou colocar assim, é que, em relação a temporadas passadas, ele não tá sendo tão decisivo quanto é Messi e Suárez. E Messi e Suárez são, tipo assim, muito decisivos pro Barcelona hoje. E não é por falta de chance criada pro Neymar fazer gol ou pra ele decidir driblando, esse tipo de coisa. Não, tipo, como tu falou, pô, vira e mexe no jogo, ele passa por um, por dois, faz tabela, começa na cara do gol, ele vem perdendo o gol. Entendeu? E talvez não venha ganhando mídia, com certeza não venha ganhando tanto mídia quanto os outros ganham, mas... Acontece, velho. É o que eu tô falando de ele talvez ser mais importante no futuro, o Gabriel Jesus, do que o Neymar. Eu vejo o Gabriel Jesus o seguinte... Ele joga em uma posição e de uma maneira que ganha muito mais destaque, muito mais holofote que uma posição que o Neymar faz. Simples. Gabriel, eu não vejo, não. As posições são muito parecidas. Ah, o Gabriel Jesus é muito... Primeiro na forma de jogar, o Gabriel Jesus é muito mais incisivo, né? Muito mais... O Gabriel Jesus é muito mais direto. Ele é muito mais objetivo ao gol. Ele me lembra muito o Ronaldo. Nos early days, entendeu? Vocês lembram o Ronaldo Cruzeiro? Ah, eu concordo contigo. Ele me lembra muito Henry. É o cara... Ele é rápido, ele tem habilidade, mas quando ele recebe a bola na frente, ele domina, passa pra frente, já tira o zagueiro, não necessariamente driblando, que seja deslocando o corpo, e vai no gol. Ele vai direto no gol. Tipo assim... O grande fator do Gabriel Jesus é que ele é um jogador muito habilidoso, mas ele é muito habilidoso pra ir pro gol. Sim. Aí é que eu falo da diferença do Ronaldo. O Ronaldo, ele era muito habilidoso pra fazer qualquer coisa. qualquer sim. coisa, Ronaldo é um absurdo. Ronaldo tá é um monstro, Ronaldo é um monstro. E aí, por isso que eu tô comparando ele mais, talvez, com o Henry. Com o Henry, e eu, eu acho que o Gabriel Jesus ainda vai se provar mais. Mas eu ainda acho que o Henry, talvez, no drible, fosse mais habilidoso que é o Gabriel Jesus. Talvez o Gabriel Jesus esteja mais próximo de uma comparação com, sei lá, Shevchenko. O que eu tô querendo pensar, o que eu penso no Gabriel Jesus, ô Carlos, eu lembro mais ele do Ronaldo do Cruzeiro e não o Ronaldo que já foi pra Europa. Tá? Tá, pode ser. Porque o que basicamente bota ele, tipo assim, ele tá atrasado em comparação ao Ronaldo. Mas é o que você falou, eu concordo 100%. O Ronaldo era bom em tudo, absolutamente. Você vê alguns... Pra quem assistiu o Ronaldo nos early days, quem acompanhou o Ronaldo, que seja no PSV e tudo mais, vai lembrar de um Ronaldo que fazia as coisas que hoje o pessoal baba pelo Messi, certo? Então a gente tá falando de um jogador absurdo. O que eu tô falando é que eu vejo muito das características que faziam que o Ronaldo fosse grande como jogador. Que não é só o cara ser habilidoso de fazer dribles e ter essa habilidade, pá. Mas de ter a habilidade de entender que algumas jogadas ele pode fazer o simples, sabe? E que isso é o bastante. E eu vejo muito isso dele. A comparação com o Shevchenko é interessante, por exemplo. Porque... É, Shevchenko próprio Edmundo. Próprio Edmundo. É que aí eu ia comparar ele com outros jogadores que tem um perfil físico muito diferente. Tá? Que são jogadores maiores fisicamente. O Gabriel Jesus é menor e mais ágil, né? Então, quando você pensa nele mais como um jogador de velocidade, sabe? Mas é interessante porque o Gabriel Jesus tem algumas características que hoje nos jogadores de frente do futebol não são muito comuns, entendeu? E esse é um dos motivos dele se destacar tanto também, né? Mas, anyway... Ficar só falando disso, né? Eu tô surpreso. Eu acho que é muito interessante que ele tenha se provado muito bem na Europa logo de cara, sabe? E é bom porque a gente vê menos Sterling em campo, e menos Sterling em campo significa mais futebol. Cara, menos Sterling em campo significa mais gol. Significa mais gol também. Por falar em gol, gol é uma coisa que o Liverpool não fez recentemente, né? Só contra o Chelsea. Não, mas eu tô falando, conseguiu ser eliminado da FA Cup, né? Não, cara, o mês de janeiro do Liverpool é bizarramente... Foi o quê? Um empate? Horável. O Liverpool tem, exatamente, 4 derrotas, 4 empates e uma vitória, janeiro inteiro. Não, mas ó, os últimos jogos foram o quê? Um empate e o resto derrota? Seguido? Não, porque tem a vitória contra o time da quarta divisão. Não, é verdade. Grande time da quarta divisão, é verdade. Exatamente, entendeu? Não, mas é isso. O Liverpool ganhou de um time da quarta divisão inglesa e o resto só empatou e perdeu. E um mês inteiro. Tá sofrível, cara. Tá sofrível. Não, tá. E tipo assim, e tem momentos que você vê... O time tinha que ter contratado, porque faltam algumas peças. Mas E o Klopp, cara, tipo, você tem. O jogo de ontem, por exemplo. O contra o Chelsea. Sim. Deu 25 minutos, o Klopp foi fazer a primeira substituição. Que foi colocar o Mané e tirou o Coutinho. Eu entendi até agora a substituição, o Klopp mexeu mal. E o Klopp, quase todo jogo, ele morre com uma ou duas substituições. Porra, ontem ele foi colocar o Origi, cara. Mais que seja o Origi, com 90 minutos, cara. Porra, velho. O Firmino não tá jogando bem. Mais que ele tava se matando em campo, mas ele tá jogando bem. Cara, tira o Firmino, bota o Black. O Origi pelo menos corre. E se ele corre, faz mais do que o Firmino. E essa foi uma decisão muito estranha dele. Porque no jogo da FA Cup, quando eles estavam perdendo pros Wolves, né? O Firmino era o único cara fazendo alguma coisa ali. E aí ele tira o Firmino. E aí o Liverpool perdeu todo o potencial ofensivo, conseguiu ainda fazer um gol no Origi pegando aquela bola de rebote, no voleio no meio, né? E assim... Mas de repente o Liverpool não tinha mais nenhuma pressão ofensiva. E aí no jogo do Chelsea, quando o Firmino não tá bem, ele... Eu não entendi, cara. Eu não entendi. a substituição aos 90 minutos, cara. Aos 90 minutos, cara. Não, cara, não dá pra entender muito, de vez em quando, o que o Klopp tá pensando nesse quesito, principalmente de substituição, tá ligado? Nesse, ele faz mal, tipo, eu acho que o Klopp arma bem o time, ele consegue montar bem o time. Mas o negócio dele de mexer no time é muito complicado, cara. O Klopp não mexe no time. Ele demora demais a fazer substituição, e isso de vez em quando fode o time. Porque, por exemplo, ontem, o Reinaldo meteu o gol, ok. Mas não tava jogando uma boa partida, o Lallana não tava fazendo uma boa partida. O Kahn também não. E ele demorou muito a substituir, tirou o Coutinho. Que, porra, o Coutinho, mesmo ele mal, o Coutinho é o cara que é o diferente do time. Colocou o Mané. E o time não ia pra frente, ele tinha que ter substituído, tá ligado? Ele tinha que ter colocado um cara de velocidade como o Origi, ou então um cara habilidoso como o Sturridge, pra ver se saiu alguma coisa, entendeu? Ele demora muito pra substituir. Porque a minha ideia do jogo do Liverpool nessa hora, o que eu tentaria ter feito, isso por volta dos 50 minutos, tá? Eu ia tentar trazer o Kahn pro meio, tirava o Henderson, tá ligado? Trazia o Coutinho pra meia ou o Firmino, tá ligado? E jogava o Sturridge nessa porra desse time, tá ligado? Eu ia tentar fazer isso. Eu ia tentar jogar o time pra frente, tentar fazer alguma coisa. Porque não tava indo, tá ligado? Simplesmente não tava indo, tipo... E aí ficou naquela trap do Chelsea, né, cara? Em que... Cara, é muito triste. É triste porque você tomou um gol do Davi Luiz, primeiro ponto. Muito triste, certo? Isso daí já é decepção. Tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder mesmo, tá ligado? Mas é foda porque o meio campo do Liverpool começou a ser anulado de certa forma. Eu dou muitos méritos ao Kanté. Marca pra caralho, realmente. Não, Kanté jogou muito ontem. Difícil de jogar contra esse filho da... Cara, o Kanté é Não, muito... Não, o Kanté jogou muito, muito ontem. Não, é muito difícil jogar contra esse cara. É muito difícil jogar esse cara. Cara, ele anula o meio de campo adversário de uma maneira, velho. Que você... O foda ali do livro é isso que você falou. O Lallana... Eu acho que o Lallana... Ele vem jogando bem, por exemplo. Mas aí, quando, por exemplo, ou o Inaldo ou o Lallana tentavam passar pelo mesmo setor do campo que o Kanté cobria, sumia a jogada. Porque não acontecia jogada ali, entendeu? E quer queira ou quer não, essa linha de volantes do Chelsea, ela é muito boa. Matite Kanté, tá ligado? Ela é muito boa e cobre 99% dos erros do Davi Luiz, né, mano? Não, cara, o Davi Luiz é um jogador que joga muito protegido, velho. Porque ele joga mais de 3 zagueiro. Sim. Ele é o zagueiro da sobra. Com as piliquetas e Kane antes na frente. Do lado, né? Que são baitas. Sim. E se você parar pra pensar nesse quesito, o Davi Luiz tem um fator que pro Chelsea é bom, que o Davi Luiz não é um zagueiro lento, ele é um zagueiro rápido. Ele faz merda, ele faz, tipo, ele fez merda no jogo contra o Liverpool, por exemplo. Isso. Mas ele é um jogador rápido, por exemplo, pra jogar na sobra. E isso a gente tem que falar, tipo, o Davi Luiz é um zagueiro com um bom passe, sim, ele tem, e ele é rápido. Então pra ele jogar na sobra é muito bom. E como ele joga na sobra, ele joga protegido. Tipo assim, porra, a merda que ele faz não aparece tanto. Tipo, ele não vai fazer aquele negócio que ele pega a bola e sai correndo e vai deixar toda a zaga aberta. Não, tipo, a zaga tá ali continuando protegida. Não, porque o que acontece ali é que você tem Cahill e Azpilicueta ali segurando a onda. O Cahill segura a onda pra caralho, inclusive, né? E aí você tem dois caras ali, uma dupla de volantes ali na sua frente, tá ligado? Que impedem a maior parte do que acontece. E quer que... Cara, essa formação, ela é... não adianta, ela é muito boa, tá ligado? Porque é muito bem pensado, cara. Porque existe a liberdade de... É difícil você ver, principalmente no futebol de hoje em dia, um 3-4-3, tá ligado? Principalmente porque em alguns momentos do jogo, rola aquele 3-4-3 clássico, que é quando forma um diamante no meio de campo. E é muito difícil fazer isso funcionar no futebol de hoje em dia, tá ligado? No Chelsea tá funcionando, velho. Não, mas funciona também porque os jogadores de meio campo do Chelsea, eles são muito bons em se recompor, né? Sim. E o mais legal é que o trio de ataque do Chelsea, principalmente com o Hazard e com o Diego Costa, eles conseguem segurar muito bem a bola. Sim. Cara, é que... é uma coisa que o Chelsea precisa pra ir pra frente, que é o William tava carregando o piano a temporada passada inteira, certo? Sim. Carregou o piano a temporada passada inteira. Esse ano, isso não podia continuar acontecendo, principalmente dos problemas que o William passou, certo? Então, assim, problemas totalmente entendíveis, né? Então, assim, tava na hora do Diego Costa voltar a fazer gol e tava na hora do Hazard assumir alguma responsabilidade de novo, né? Aí o time joga muito certinho, né, cara? É um time que toca a bola, mas é um time muito, muito reativo, o time do Chelsea, né? O time sabe se fechar bem, mas ao mesmo tempo, assim, o outro time se fechou. Então o time do Chelsea consegue fazer amplitude. Por quê? Porque os dois alas, eles também jogaram como meia. Então você consegue fazer amplitude com as alas. Pô, um dos zagueiros é um lateral direito, né, velho? Então o cara sabe jogar, ele sabe apoiar também. Sim. Então, tipo, fechou, o outro time tentando fechar lá em cima, pô, tu triplica o time. Por exemplo, tu abre pela ponta esquerda, aí tá lá o Azpilicueta subindo, e junto dele ainda tem aberto o Hazard e tem o Alonso, velho. Então, quer dizer, você triplica esse número de marcação, então você amplia o time, você dá amplitude pro time. Pô, velho, o time do time tá muito certazinho. Cara, é incrível como teve que sair um monte de técnico estrelado, e aí veio o Conte, né? Ah, mas o trabalho do Conte antes já era muito bom, né? É, não, mas eu tô falando, não é um técnico estrelado, né, cara, que eu falo. Ah, ele não tem um nome. Sim, sim, sim. Eu não espero que as pessoas conheçam o trabalho dele, sabe? Mas é surpreendente que precisou sair toda essa galera. Cara, é incrível como o Chelsea consegue variar de temporada merda pra título inglês, né, cara? Eu não tô acreditando nisso, cara. E com Davi Luiz. Mas é o que a gente falou, velho. O time do Chelsea, o elenco do Chelsea, ele é muito bom. O elenco é muito bom. Pô, você vai ver, cara, é um elenco que tem. Pô, mal bem, o Pedro não é um puta jogador, mas é um bom jogador. O Fábregas é um absurdo jogador. Sim. E dentre outros, tá ligado? Eles que estão lá no banco do Chelsea. Zumar, o próprio que? Batshuayi. Ah, o outro atacante, que é muito bom atacante também, tava pra ser emprestado. E tem vários jogadores muito bons no time do Chelsea que entram, saem, e você vê ali que o elenco é muito forte. O elenco é melhor que o elenco do Liverpool, o elenco é melhor que o elenco do Arsenal. E, pô, o Batshuayi foi uma contratação, e o Alonso. Sim. E o Davi Luiz. O resto tava ali já. Ah, e o Kanté. O Kanté foi a melhor. O Kanté foi 100% do acerto do time, tá ligado? O Kanté foi a estabilidade no meio de campo que o Chelsea precisava. Deixa e resolve o problema. Tá? É porque... O Kanté, ele é jogador pra acertar time, cara. É, porque... É incrível, cara. É o Kanté, basicamente, parece que, assim, você quer ser campeão da Premier League? Contrate Kanté. Mas é que o Kanté, ele tem diversos fatores. Primeiro, muita gente subestima ele na questão de sair da bola, ele sabe sair com a bola. Ele não é o perna de pau nessa questão, ele sabe sair com a bola. Marca muito bem, cobre os espaços, consciência tática, tá ligado? Então... Se você tem um problema de estrutura no seu meio de campo, tá ligado? Que é no caso do Chelsea, por exemplo. Você pode substituir... Quando você coloca o Kanté no time, você consegue pegar pontos fracos da sua equipe, como, por exemplo, o Davi Luiz, e usar só as mínimas qualidades que o Davi Luiz tem, que eu acho difícil encontrá-las, porque eu me recuso a elogiar o Davi Luiz. Não, o Davi Luiz, como a gente falou... Como profissionalmente eu você falei. Falou, eu não falei nada. Tá, então, exatamente, deixa eu consertar. Ele é um zagueiro, que ele tem habilidade, tem bom passe. E o problema é que o Davi Luiz, ele é tipo o Bran do Chelsea, qualquer time que ele for. Ele é merdeiro. Ele vai fazer uma merda em algum jogo. Ele vai ficar olhando pra cara do Suárez uma hora e tomar caneta. Na semifinal da Champions League. Entendeu? Ele vai acontecer isso. E aí quando você protege ele, você faz o quê? Você ganha um zagueiro que é rápido e que tem uma boa saída de jogo. Aí você protege o cara. Mas essa que é a ideia. A ideia é você pegar um cara que... é extremamente bom de marcar, que vai segurar o seu meio de campo para que você tenha uma liberdade. É o que acontece quando o Casemiro joga no Real Madrid e libera o Marcelo para ser esse monstro de lateral que ele é, entendeu? Não libera só o Marcelo, né? Libera uma galera, libera, né? Libera o Toni Kroos, libera Modric. Porque qual que era o problema? Libera uma galera meio chata, né? Qual que era o problema do Real Madrid antes do Casemiro, né? Tinha o Marcelo, que deixava um buraco na defesa. O Toni Kroos não marca. O Modric não marca, certo? E o meio campo do Real Madrid tava meio perdido, né? Vocês lembram disso. E aí entra o Casemiro. E de repente o Toni Kroos volta a jogar muito, porque o Casemiro marca. O Marcelo pode sair, porque o Casemiro cobre. E aí os problemas do Real Madrid começam a dar uma sumida. Tá que o Bale tava jogando pra caralho também, ninguém comenta. Porque só o que importa é pênalti do Cristiano Ronaldo, não é mesmo? Mas, eu fico conformado. O Bale fez uma temporada melhor que a do Cristiano Ronaldo. E ninguém vai nunca falar isso. Mas eu falo. O time... Isso é uma coisa muito importante, Carlos. Todo time precisa de um grande volante hoje em dia. Se não tiver, não vai. E eu tenho percebido isso. O time hoje, todos os times têm que ter ótimos volantes que saibam sair jogando e que tenham um bom passe e saibam marcar, tá ligado? Os três do Real são assim. Pô, todos os três sabem marcar, sabem tocar, sabem. São absurdos, esquecidos. Mas precisa de um pilar fundamental, precisa de alguém pra solidificar isso aí. Entendeu? Cara, eu não digo nem que precise ter o porradeiro, tá assim, né? Não é porradeiro. Mas, tipo, razoavelmente tem que ter o cara pra limpar a barra de todo mundo, né? Isso. O próprio Barcelona do Guardiola tinha o Busquets, né? Que joga pra caralho, inclusive. Joga só um pouco, né? E todos os times que são que realmente vão ser sonar grande, vão conseguir tudo, são assim. Tem o que fazer. Porque você precisa de um cara que vai limpar a sua barra e que resolve os seus problemas, tá ligado? Assim como o Rakitic resolve os problemas do Barcelona hoje em dia, certo? Não sei. Eu não sei se... Não é bem resolve problemas, mas teve uma época que o Rakitic era o cara que tava resolvendo. Tá? Tá. Mas, o Barcelona dos Busquets é excelente dica, tá ligado? Vamos lembrar que a Juventus, que chegou na final da Champions com o Tevez... Ela tinha um meio de campo que era Pirlo, Marquísio, tá ligado? Pirlo, Marquísio e Vidal. Isso, caralho, né, mano? Puta que pariu, né, mano? Que meio de campo. O próprio Bayern de Munique com Vidal, né, mano? Vidal, Thiago Alcântara. Isso. Cara, tipo, questão de volante, o Bayern de Munique é absurdo, né? Sim. É Xabi Alonso, Thiago Alcântara... O Xabi Alonso passou quantas temporadas excelentes do Xabi Alonso, cara. Eu tava assistindo um jogo... O Real, né, cara? Jogou muito. Não, eu tava assistindo um jogo muito antes. Era a volta... Eu nem sei lembro desse jogo. Quando o Peter Cech teve a contusão e quando ele voltou com o capacete. E aí teve Liverpool e Chelsea. E esse é o jogo que rola... Tem pancadaria no meio e o Gerrard abre a cara lá. Ou o Xabi Alonso que abre, o Xabi Alonso que abre a cara, eu acho. Que dá uma cotovelada nele, tá ligado? E, cara, eu lembro o Xabi Alonso do Liverpool, cara. Não, cara, tipo, o Liverpool teve uma época que tinha Xabi Alonso e Gerrard. Sim. Tipo, não tinha erro de passe. Sim, sim. Esse foi o Liverpool que acabou indo longe, né? Porra. É verdade. Bom, cara, esse jogo é muito. Cara, esse jogo foi muito bom rever esse jogo, velho. Porque é bom. Lembrando de Peter Crouch jogando nesse time. Mas lembrando de Kite jogando. Era Kite, Xabi Alonso, Gerrard, Peter Crouch. Caralho, cara. Bom, o time do Chelsea tinha o Joe Cole e Ashley Cole, Robin, Lampard, Balak. Caralho, mano. Bons tempos que não voltam mais. Futebol raiz. Futebol de raiz, hein? Caralho. Ó, quem vai lembrar do Balak, velho? Molecadinha não lembra quem é o Balak. Não é mesmo? Houve uma época, você jovem, que o Balak sustentava a seleção alemã. Porra, mas não é tão antigo assim, cara. Quando que era, Edu Marques? 2006? Cara, não, não, nem 2006. Porque ele iria pra Copa de 2010 se ele não tivesse sido arrebentado pelo Kelvin Prince Boateng, mano. Boateng, maravilha. Cara... É, teve essa história. Tanto que o Boateng alemão ficou puto com o irmão dele porque ele quebrou o Balak na porrada. Sim, sim. Cara, o Balak, 2004. De 2004, o Balak era o que a seleção alemã tinha. O Eno Marx, isso é uma década, cara. Mais de uma década. Faz pouco tempo. Mano, Eno Marx, tem a galera que nasceu e não viu o Balak direito jogar. E tá falando merda de futebol aí. Só gostaria de falar que o clube de juventude do Balak era um chamado Karl Marx Stadt. Caralho, mano. O Eru, esse clube é da conspiração judaico-maçônica comunista internacional? Claro, assim como o Balak. Assim como o Balak. O Balak é. O Balak nasceu na Alemanha Oriental, pô. Caralho. Não, é sério. É sério. Não, eu comunista, sei. Safado. Eu sei que ele nasceu na Alemanha Oriental, tá ligado? Bem, vamos continuar falando. Vamos falar de... Vocês querem falar de campeonato italiano? Cara, de Itália só vale a pena falar de pizza, né? Cara, eu sei que o Craven tava metendo mó bola falando, não, o Milan, Donnarumma, tá ligado? Milan, pá, o Donnarumma na verdade é o Eru Marques, né? Mas... Não... Ah, porque o garoto tem 16 anos, cara. 17. Donnarumma é o Crive, cara. Ah, ele fez aniversário, cara. 17 anos. Beleza. Olha só. Não, Donnarumma, pá... Nossa, esse time... O Milan, caralho, que time... O time do Milan, nossa, tá disputando sei lá o quê. E aí teve um jogo contra a Juventus. E não foi muito bem pro Milan. E aí teve um jogo contra o Napoli. E não foi muito bem pro Milan. Mas o... Nossa, tô morrendo. O jogo contra o Juventus, cara, o jogo do Milan foi bom, velho. Foi 1-0 o Juventus. E o jogo foi parelho, velho. Foi, mas a partir daí o Milan nunca mais, né, mano? Foi até empate com o Bologna. Ah, mas tu quer muito, velho. Tu quer muito de um time que depende de susso. Carlos, o que eu tô falando é assim, o Crive. Não, mas depender de SUS é dureza, não, mano. Não, esse time. Velho, não, e olha só, os caras foram lá e me contrataram o Deulofeu como solução. Nossa. Não. Esse é o Milo. Não. O Deulofeu, caralho, mano. O cara não é solução. Não foi solução no Everton, mano. Não. Cara, o cara não é solução nem pra ele mesmo. Meu amigo, Milan é Bonaventura e Locatelli, cara. Vamos com calma nesse time do Milan. O que eu tava falando é que o Crive tava metendo mal bola pra esse Milan. Falando, nossa, esse time. O Milan, pá. Mano, o Milan já voltou pra sua posição ali e tá pior que a Inter de Milão, meu amigo. Ah, cara, vai se fuder, velho. Eu jogo no time do Milan com esse cara. Também, né, mano? Locatelli, velho. Suso. Vai tomar no cu também, né, mano? Deulofeu. Caralho, mano. Como é que o Barça acreditou que esse cara ia ser bom, velho? Como é que a mãe dele acreditou que ele ia ser bom, né, mano? Você cisca, você faz uns gols. Putz, que pariu. Caralho. Porra, a base do Barcelona era alguma coisa, né? Tinha algum respeito. Os caras olhavam o garoto e sabiam quem era nada e quem era alguma coisa, mano. Olha só. Deulofeu enganou bonito, mano. Deulofeu vai se lembrar que depois do Messi, o grande craque da base do Barcelona era Borjan Krikić. Ah, Krikić. Nossa, caralho. Quem acreditou? Quem? Quem acreditou? Quem acreditou, né? Cara, nem o pai desse cara acreditou, né, mano? Olha só. Mas você quer falar de Bazer, Marx? Vou lembrar. Inclusive, um abraço aí pro Munir. Munir. Parabéns aí, Munir. Muito grande sucesso. Tá dando grande telo. Telo. Opa, sucesso também, dando muito certo. Nossa, muito certo. É... Velho, mas se fodeu, os caras estão ricos pra caralho. Tão rico mesmo. Cara, mas olha só, eu quero lembrar de uma escolero. Vou pegar essa sequência pra você. E aí você vai entender. Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, Samuel Eto'o, Ibrahimovic. De qual time eu tô falando nessa sequência? Calma aí. Você fala Ronaldo Fenômeno. Adriano Imperador. Adriano Imperador. Temos Ibrahimovic, Samuel Eto'o. Ah, foi a Inter. Essa é a sequência de temporadas da Inter de Milão. Hoje temos Banega, Perisic e Candreva. Não, temos Condobinha, ah, porra. Temos Gabigol. Temos Gabigol, que nem joga, inclusive. Que é banco do bom. Temos Éder. É que eu fiquei perdido que tu falou de Basel. Caralho, mas o eu tô falando cara do Cruzeiro, depois o do Flamengo. Não, base eu quis dizer, estrutura do time. Ah, sim. A base do time, porra, a Inter de Milão, mano. Porra, você passa por Ronaldo Fenômeno, Adriano, aquele Adriano Imperador, né? Porra, Ibrahimovic. Não, velho, teve uma época que Adriano e Ibrahimovic jogavam juntos. Sim, sim. Não, aquele gol famosão do Ibrahimovic, que ele se dobra todo pra dar um calcanhar no ar, quem cruza é o Adriano. Adriano. Não, é porque o Adriano sai depois. Velho, e depois imagina a resenha pós-jogo, Ibrahimovic e Adriano. Mano, Imperador e Deus, mano, caralho. Não, eu só quero lembrar... Não, é que essa sequência é tipo o Imperador Constantino vendo o meteoro lá, que ele fala que foi mensagem de Deus pra ele se converter ao cristianismo. Mano, é que velho, nessa... imagina, o Danone é de ouro, filho. Cara, é que nessa época era só loucura e era só... O trade era basicamente a galera trocando os jogadores e tentando ver o que dava certo. Eu não sei, porque assim... Era cerveja no cálice sagrado. Era, cara. Cara, é muito louco isso, porque eu não sei se vocês lembram, porque o Ibrahimovic depois, ele sai porque o Eto'o entrou numa puta confusão no Barcelona. Não sei se vocês lembram dessa confusão do Eto'o no Barcelona. Que ele... Velho, foi a maior confusão que mandou o Ronald Gaúcho com o Milan, velho. É. Moleque, lembra o time do Milan? É que eu te lembro do time do Milan, que tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Pirlo. O Ronaldinho Gaúcho jogava com a camisa 88. E aí, se eu não me engano. Não, olha esse meio campo. Pirlo, Gattuso, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Sidor. Esse era o meio campo do Milan. No banco tinha Pato e Beckham. Pato, quando alguém, a gente ainda achava que ele era alguma coisa. Exato. Né? Sim, depois chegou o Robinho. Na zaga ainda tinha o Nesta. Tinha o Nesta. Mano, é uma foto do tipo de temporada desses caras aí, o torcedor do Milan deve chorar vendo, mano. Não. Velho, Bomba Pet era sinistro, o Milan, velho, era absurdo. Não, o pessoal chora, Eiro Marques, é vendo... 2002, Cafu, Maldini, Kaká, Shevchenko, entendeu? Não, precisa disso tudo não, só a foto do Shevchenko, mano. Já... Não, a foto do Maldini é de chorar, mano. Cara, não... Velho, não precisa de muito tempo não, em 2002 você tinha Ibrahimovic e Kaká, velho, ainda no Milan. Nossa, mano, esse Milan... Não, mas é que o Milan de 2002 é um absurdo. O Milan de 2002 é um absurdo, meu amigo. Nossa senhora, eu até me assusto vendo o elenco desse time. Olha só. Não, mas pra um time que... Caralho, o que o Milan tem hoje? Locatelli? Olhar a foto do Shevchenko causa saudade. Causa, porra. Cara, a gente tem que lembrar que a época do... Acho que até o Pipe Zag causa saudade. Cara, velho. Porra, o Zag dá muita saudade. Nossa. Moleque, é sem noção, velho. Tu pensar que teu principal jogador é o Susso. E você sabe que você já teve Kaká e Ronaldinho Gaúcho, filho. Se, quem dera o Milan soubesse em 2009 que esse Pippen Zag podia até sobrar uns anos, né, mano? Não, velho, cara, eu acho que eles. Eu acho que o Seedorf, quando tá andando assim na, em Milão, ele vira e fala assim: qual é, negão? Dá pra tu jogar mais tempinho, viado. Bota sarada aí, bonitinho, pá. Bota a camisa dela de volta. Não, eu acho que quando o Milan tirou o Seedorf do Botafogo, era pra fazer ele jogar, cara. Não era pra ser técnico, não. Verdade. É, velho, eu acho que ele não entendeu. Exato. Cara, é que foi uma época do futebol italiano, isso até 2006, que é o título da Inter, né? Era bons tempos do futebol italiano, né, cara? Falando em saudade aí, Carlos Seedorf, né, cara? Ou, pra quem precisa de Seedorf? Quem precisa de Seedorf quando se tem Ayrton? Quando se tem Camilo, velho. Não, é Ayrton? O Ayrton não meteu gol agora na Libertadores, porra? Meteu, velho. Ayrton é matador, filho. Ainda só olha, mata até pessoa. Golaço do Ayrton, meu amigo. Nossa, é que o Flamengo é isso aí mesmo, né, cara? Ah, mas é claro, né, velho? Caralho, mano. Moleque, pior que não, falando sério, o Ayrton jogou pra caralho, velho. Eu vi, eu tava assistindo esse jogo também. Foi só isso aí que acabou o time. Porque eu não tava afim de ver o amistoso Corinthians e Ferroviária. Né? Porra, velho. Amistoso não, foi um jogo suado, mano. Porque o elenco do Corinthians... Você vê o futuro 1-0, desse time. 1-0 aqui, viado. Caralho. Porque o time do Corinthians tá uma merda. Dando baile. Pra você ver o futuro desse time, mano. O time do Corinthians tá muito merda, cara. O time do Corinthians tá muito merda, velho. Pô, mas não pode falar muito não, né, Lucas? A gente ganhou a Florida Cup, então... Caralho, orgulho da vida, tá caralho, ligado? Caralho, mano, comemorando como se fosse título de Libertadores, né, na Florida Cup. Imagina o Lucas, tá ligado? Ganhou a Florida Cup, a Geral Paulista chorando fogos. Nossa, nossa. Não, depois a gente que comemora torneio de verão como se fosse mundial. Mas se tivesse ganhado a Florida Cup no estado desse elenco, tinha comemorado. Tinha sim. Não vem com esse papo de corintiano, nada, porque tá comemorando demais Florida Cup. Eu não tinha nem comemorado, não falei nada, nenhuma rede social, nem nada. Eu não saí nem com a camisa do meu time depois dessa porra, tá ligado? Inclusive eu tô com a camisa do São Paulo agora. Mas... Velho, é certeza que o Lucas saiu na rua e falou: caralho, se dá um mito, porra. Cara, mano, o Wellington nem... Olha só. O negócio assim, o Sidão é melhor que o Denis, viu? Deveria ser titular. Só pra sei disso. Só pra constar, viu? O Sidão é melhor que o Botafogo até agora. Praticamente. Cara, olha só. Se bem que eu gostei dos últimos jogos e treinos que eu vi do Wellington Nem, eu gostei, viu? Achei muito bom. Mas tirando isso, o São Paulo vendeu dois jogadores da base, que me deixou muito triste. Os dois, duas promessas, tá ligado? Peraí, foi quem foi embora? Foi o David Neres. E o Lianco tá pra ser acertado. Ah, o Lianco vai pra Juventus. E o Rogério Ceni não queria levar que ninguém fosse embora. Com mais 15 milhões de euros? É, então. Só que, na situação atual de São Paulo não dá pra segurar, velho. É problema porque os dois jogadores que saíram eram os dois que eu tinha mais esperança de dar certo, né? Mas, cara, eu acho que o São Paulo... Dá pra sobreviver, porque tem uma zaga hoje em dia mais sólida com o Maicon e o Rodrigo Caio, certo? O problema, e precisa resolver urgente, precisa de um atacante e de lateral. Ah, que isso, velho? Chaves Mito. Nossa, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, não. Cara. Porra, velho, que isso? Velho? Não, no Chaves eu não consigo nem fazer piada, cara, porque o cara é muito ruim, velho. Cara, porra, ele sempre que tu fizer, quando for chegar aí, ele vai falar, mas não, meu. Vai começar a fazer, tipo, poxa. Ah, não, Carlos, essa piada é... Querer, não, querer. Carlos, não, Carlos. Ninguém tem paciência comigo. E a torcida manda ele tomar no cu. Cara, é sério, se o Chaves virar pra mim e falar, não, tem que esperar, sei lá o que, eu vou falar, eu espero que você seja estuprado, seu arrombado. Aí ele vai sair, pi, pi, pi, pi, pi. Eu espero que ele saia, mano. Que ele saia, vai embora e cometa suicídio depois, mano. É muito ruim. Cara, ele é ruim, é grosso, ele não consegue dominar uma bola, tá ligado? Ele parece o El Charal dominando a bola, precisa de 5 metros. E depois vai tentar ser profissional no time da sua avó. Cara, o cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim. Falando em El Charal, eu lembrei do futebol francês. Por quê? Porque o El Charal tava jogando na França, mano. Não, você tá na Roma. Mas ele tava jogando na França antes de se transferir pra Roma. Meu Deus do céu, cara. Que gancho tosco. Tá, mas o que teve no francês além de brioche? O que tem? Mano, o francês tá louco, velho. O PSG tá tomando no cu. O time do Balotelli é co-líder junto com o Mônaco. A Balotelli é foda pra caralho. Falcão Garcia jogando pra caralho. Ele meteu 2 gols, velho. Olha só. Moleque, os artilheiros do campeonato são Cavani, Balotelli e Falcão, velho. Não, na verdade... Ele é sinistrão, mano. Na verdade, Carlos, eu não queria te desapontar, não, mas os artilheiros do campeonato francês são o Cavani, o Lacazette, o Gomes e o Falcão. Eu sei que não é, cara, mas, porra, deixa eu sonhar, cara. Mas o Balotelli tem uns 10 gols. Pô, tá ótimo. O Liverpool tinha 1. É, ele só tem 10 a menos que o Lacazette. Mas, fora isso, tá bem, né? Lacazette, que falaram no último podcast que não tava jogando bem pra mim. Quem é Lacazette, mano? Quem é Lacazette perto de Balotelli? Quem é, né, mano? Não, tem que ser com o boy de Deus essa mesma. Pode continuar. De novo. Quem é Lacazette na fila do pão? Quem? Exato, mano. Quantas vezes Lacazette foi preso? Quantas vezes Lacazette incendiou o próprio banheiro com fogo de artifício? Ah, se é pra falar de incendiar, o Breno incendiou a casa, meu amigo. Não, mas o Breno é retardado. E o Breno tem uma... E o Breno divulgou a carta dele lá pra, na Globo, que foi maravilhoso. Nossa. Cara, o Breno ainda é bem novo, cara. Eu desejo que um dia ele volte a jogar bem, mano. Que o São Paulo onde precisa. Onde tá o Breno? O Breno ele tá no São Paulo? Tá no São Paulo, mano. Tá no São Paulo. Caralho. Tá, mano. Jogando, inclusive. Capaz, de volante, né? Caralho. Nunca mais ouvi falar dele. É, mano. Você tem uma noção, mano. É, eu espero que daqui pra frente a carreira dele pegue fogo. Ou exploda. O que ele exploda, né, mano? Cara, eu desejo tudo de bom pro Breno, velho. Tudo de bom mesmo. Olha só. Aí, Lucas, Hernanes fecha com São Paulo. Duvido. Eu duvido que isso vai ser verdade. Sério? Cara, eu sei, o São Paulo tá tentando, cara. É muita grana, velho. Não deveria pagar. Minha opinião, financeiramente, o time de São Paulo não deveria fazer esse acerto. É muita grana. O Hernanes joga bem. E realmente vai ser muito acima do nível do futebol brasileiro hoje. E pro São Paulo seria excelente. Eu não estaria disposto a pagar essa grana. Ponto. É, esse tipo de negociata quem faz é o Botafogo. E o Corinthians, não, o Christian tipo tá jogando, negociata inclusive. Quem faz é o Corinthians. O Christian tá jogando, inclusive, ainda no seu time, viu? Não, só que o Hernanes é uma boa contratação. O Christian não, caralho. Sim, não. Eu comparo o Hernanes a uma contratação. O Drogba manda um abraço. Não. O Drogba manda um abraço. Não, o Hernanes é um cara não, que... Não, é a diretoria do Corinthians que mandou um abraço pelo não do Drogba. Exatamente. Ah, mano. Cara, mano. Isso foi genial, vai. Velho. A gente tá falando de campeonato brasileiro, cara. Tá foda. Não, porque não tem campeonato nenhum acontecendo, né? Ele só tá comentando. Caralho, campeonato, né? Vocês superaram. Vocês superaram o Atlético Mineiro, velho. Que isso. Parabéns, né, velho? E olha que era difícil, cara. E olha que era difícil. Porque a Nel que é do galo. Nossa, o negócio do. Cara. Vocês superaram o Flamengo e qualquer contratação, né, velho? Caralho, mano, é muita doença, cara. Diretoria, mano. Que diretoria. Aí vê o torcedor, põe lá a faixa lá da diretoria Jim Carrey. Aí ninguém gosta. Vai tomar no cu, cara, velho. Olha aí, mano. Diretoria de cara. Caralho. Ô, Eru. Vai tomar no cu, velho. Ó, se o cara tá escutando isso aqui e ele não faz ideia do que aconteceu... Explica pra ele qual foi o processo. Que o processo é o seguinte: o Corinthians tava acertando com a Nelka, certo? Não, com o Drogba. Com o Drogba, isso, eu já confundi com o Atlético Mineiro aí. Olha só, que a história é muito parecida. Olha só. Você tá confundindo um time que não tem bi nada com um time que é bi mundial. Vai se fuder. Nossa. É, pra mim só começa a contar a partir de 3 títulos. Olha só. Oi, Euro Marx. Tá sabendo que a FIFA não reconhece essa merda aí não, né? Porra, você não vai reconhecer o meu, não reconhece o seu também, né? Não, do Corinthians. Opa! Se fode aí. Opa! Se fode aí. Opa, fode não aí. Sabe mais nada. Conversa comigo não, conversa com o Infantino. Infantino. Esse é o melhor nome, cara. Olha só. Explica pro ouvinte desse podcast o que aconteceu na contratação do Drogba. Ah, cara, o Corinthians foi lá, e aí, Drogba, quer jogar no Corinthians? O Drogba disse, não. Aí o Corinthians soltou uma notinha, porra, Drogba, valeu por ter conversado com a gente, cara. Ô, Eru, sabe como é que você explica a contratação do Drogba? Você fala assim, e aí, cara, como é que a contratação do Drogba não aconteceu? Nunca existiu. Cara... Caralho, é muito idiotice. Caralho, velho. Mano, teve até camisa, cara. Teve até camisa. Camisa 15. Não, velho. Nada foi pior do que a notinha, velho. Não, nós agradecemos. Nós agradecemos o jogador Drogba pela negociação. Puta que pariu. O jogador gostaria de afirmar que a partir de agora que ele conheceu o clube, ele se tornou corintiano no Brasil. Aham. Muito. Se tornou... Nossa, demais, cara. Caralho, puta que pariu, mano. Foi ridículo, foi o cúmulo do ridículo. É que nem... Cara... E como assim ele não conhecia o Corinthians, esse filho da puta? Perdeu lá na porra do Mundial e não veio pra que eu conhecia. Pega no meu pau, Drogba, vai se fuder. Caralho. O Cássio comeu seu cu. O Drogba tava na reserva desse jogo. Foda-se. Acho que o Drogba tava na Turquia já, cara. Chorou junto com o Fernando Torres. O Torres era titular, velho. Chorou junto com ele. Se fuder. Caralho, mano. Mano, não conheci o cu Corinthians. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Freguês do caralho. Filha da puta. Isso não isenta a diretoria de ser uma merda. Mano, quem tem Romero não precisa de cu grande, não. Vai se fuder. Caralho, quem tem Romero não precisa de Drogba. Marca essa frase, mano. Marca essa frase, velho. Quem tem show, caralho. A gente tem show. Porra. Quem tem Romero não precisa de Drogba. Marque Zeru. Caralho. Marca essa frase, mano. Marca essa frase, mano. Caralho. Quantos mundial esse filho da puta tem? É sempre assim, mano. Essa discussão sempre chega na mesma conclusão, né, velho? Ah, se fuder, mano. Caralho. Que genial, velho. Que genial, mano. Caralho, moleque. O paralisou o cabelo. Nossa. Puta que pariu, tá mais feio que antes. Caralho, mano. Para o Drogba. Drogba. Aí o Drogba nunca me encheu o saco. Na verdade, eu tô puto, mas é com a diretoria. Eu aposto que o Drogba nunca veio falar que ah, não conheci o clube. Eu aposto que não, isso é coisa da diretoria. Mano, que diretoria merda, mano. Que diretoria merda. Caralho. Essa foi ótima. O Drogba nunca me encheu o saco. É muito boa essa resposta, mano. Pare. É genial demais, velho. Caralho, eu imagino muito o Euro Max no jogo do Flamengo só pra xingar o Pará, velho. Eu imagino, velho. Caralho, mano. Eu já quase bati num cara que falou que o Pará tava jogando bem. Meu amigo, aqui a gente já falou que cada jogador joga bem, velho. A gente já falou... Parar a gente nunca vai jogar, falar, cara. Ei, parar não. Eu tenho certeza que eu nunca falei. Entendeu? Do parar, pelo menos, velho. Maluco. Mas... Não quero inventar de nada, mano. Não quero inventar de nada. Eu só fico surpreso com como o torcedor pode imaginar. Nossa, será que foi só a saída do Tite que fudeu o Corinthians? Não. Foi alugar dentro do elenco... alguns jogadores com salário astronômico que não estão fazendo nada demais, tipo o Christian. Cara, na moral, cara, o que eu espero é que... Vai ter eleições no Corinthians esse ano, não é, cara? Aí eu não sei, eu sou corintiano, cara. Caralho, eu não vou lembrar. Cara, eu não lembro das coisas, é normal. Mano, eu espero que esse filho da puta aí do Robert de Andrade saia, que na moral, não aguento mais não. É só uma idiotice atrás da outra, mano. Caralho, mas é o mesmo grupo do Andrés, cara. É. Caralho, mas o cara é muito burro, mano. Nossa, que surpresa, hein? Caralho, o cara é muito burro, mano. O cara é muito burro. Eu tenho saudade até do daquele cara que... Do Dua Lipa, velho. Perto desse maluco. Dua Lipa, mano. Mano, na moral, o Dua Lipa pelo menos trazia Tevez, fazia lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Bons tempos, Corinthians da Trafic, né? Puta que pariu. Se bem que saudade do Alibi também não dá pra ter, né? Caralho, velho. Nossa, saudade. Caralho, que dificuldade. Sério, a melhor época do Corinthians de diretoria foi quando não tinha diretoria. Se chama democracia corintiana. Puta que pariu. Com Sócrates e Casagrande, né? Sócrates e Casagrande fumando maconha pra caralho. E cheirando a marca de cal do campo, né, mano? Exato. Saudade, casão. Pior que esse Corinthians jogava pra caralho mesmo. É. Bem, saudades, casão, né, mano? Um cara que viveu a vida de verdade. Não, mano, eu vi o bola da vez com o Casagrande. Foi divertido até. Não, o casão é foda, velho. Tá pegando a Baby Brasil. É, velho, tem que ser foda pra pegar a Baby. Tem que ser, mano, tem que ser muito especial, velho. Só o Casão. Só o Casão. O Casão é foda, mano. Mano, o Casão já. Mano, tem tanta droga no sangue dele, mano. E não tem nem mais, velho. Se bem que eu ouvi ele falando, eu fico até triste de falar de droga, porque ele fica bem bolado com esse bagulho, velho. Mas é. Casão, tamo junto. É nóis, velho. Você é o melhor comentarista da Globo, velho. Então, é isso daí. Vamos embora pra Arte do Rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então vamos embora para a arte do rolinho. Que momento que é esse? Eru Marx. O momento mágico e maravilhoso, diferente da diretoria do Corinthians. Caralho, né, mano? Tô muito triste, cara. Agora que a raiva passou, eu só estou triste. Olha só. Eu queria lembrar a todos que essa semana a gente não vai ter tradução simultânea. Porque não teve meio comentário mesmo. E então não vai ter tradução simultânea. Que pena. Nero. Eu também tô indo no clima, cara. Eu tô olhando aqui a foto do Ralph. Nossa. Ralph. Wagner Love, cara. Que saudade, Wagner. Saudades Romarinho. Saudades do Wagner Love. Saudades Romarinho, né, velho? Romarinho ganha clássico, pelo menos, né, velho? Romarinho, mano. Renato Augusto. Não, do Renato Augusto tem que ter saudade mesmo, velho. É, velho. Mas o Jadson vai voltar, não vai? Vai voltar o Jadson. Vai voltar o Jadson aí, ó. Caralho, aqui o Tite. É que eu tô vendo aqui no Google pesquisas relacionadas com Jadson, aí tá aqui o Tite. Caralho, aí, velho, tu dorme com a Drogba e acorda com o Jadson. Não, ele tá dormindo, não. Sabe, cara, porra. Sabe aquele... Eu acordei com tanta coisa pior, velho. Eita porra. Caralho. Acordou, botou aquela mão na bunda, tava molhada, né, mano? Olha só. Cara, o Eru, nesse momento, não sei se vocês sabem aquele meme do Wolverine na foto, que ele tá segurando uma foto deitado, e aí tá o Tite, assim. E tá lá ele olhando, velho. Melhor foto, cara, melhor imagem. Eu vou fazer uma montagem com o rosto do Eru Marx no lugar do Wolverine e o Tite. Nero, várias montagens com a sua cara. Tem que lembrar de fazer mais montagens com o Eru Marx. Então, arte do rolinho, Carlos. Ah, cara, eu fiz aqui uma trilogia Edmundo. Que a primeira era o Jogo das Estrelas, o Zico dando uma caneta do Edmundo. Zico todo gordo dando caneta do Edmundo, é engraçado, mas vale a pena, que caneta é bonita. Aí na despedida do Edmundo, você tem uma caneta do Felipe dando uma caneta em alguém, e esse cara caindo feio pra caralho. E a última é uma caneta no Edmundo, só que não é no Edmundo que você tá pensando, é em outro Edmundo, no meio de algum lugar. Na rua. E um Edmundo aleatório na rua. Então é a trilogia Edmundo. É a trilogia Edmundo. Sendo que você não consegue perceber que nenhuma dessas é o Edmundo da caneta. Exato. Uma é o Zico dando a caneta no Edmundo, a outra na despedida do Edmundo de duas outras pessoas, e a outra de um Edmundo aleatório. Genial. Genial, cara. Parabéns, velho. Realmente, Edmundo, cara. Estamos aí. Caralho, mano. Bem, então é isso. Hino Edmundo assassino. Hino Edmundo assassino. Vamos embora, vamos encerrar o podcast. Então, obrigado a todos por escutar esse podcast. Queria agradecer a presença de todos aqui. Drogba, tamo junto. Aposto que ele já escutou do Prorrogação, mas não do Corinthians. Então é isso. Eru Marx, alguma palavra pra encerrar esse podcast? Quantos mundiais você tem, filha da puta? Leave a light on, now meet the bottom to itself. International Superstar Soccer Deluxe.